Apostei R$50 na roleta do parque de diversões. Ganhei uma bolada e fiquei muito feliz. Apostei R$50 numa máquina caça-níquel. Ganhei uma bolada e fiquei muito feliz. Na minha sorte não posso reclamar. Sempre ganho nos jogos de azar. Na minha sorte não posso reclamar. Sempre ganho nos jogos de azar. Apostei R$50 no poker dos famosos. Ganhei uma bolada e fiquei muito feliz. Thank you.